Tango Oscar, golfe Tango, não recebo informações do modo Alfa, do modo Charlie, confirmo que está acionado 5522. Desculpe, senhor, acionado agora. Agora sim, contato radar 4 milhas, norte de Salvador. Tango. Tango, acho que eu estou tentando informar a altitude, está cruzando, não recebo informação do modo Charlie. Está lá, Alfa Charlie, só recebo. Só recebo o modo Alfa, Charlie negativo. Passando agora 2700 metros. Alfa Tango, Oscar Golf Tango, faça novo check no comando Charlie, continua sem receber. Standby, normal, identity. Verificado, Golf Tango. Continuou sem receber informação do modo chá. Gente, um tango, então vai reportar a manutenção. Tango Oscar Golf Tango chamado para pouso. Copiado 0945, Oscar Golf Tango. Tango. Vitor Kilo Delta. Bom dia. Conquista uma centena até a terminal após 1.05, decola no 7 com curva direita, gole eval após direto. 5534 é o transponder. Controle em 11935, Vitor Kilo Delta. Correto, 1935. Livre acionar, reporte táxi, Vitor Kilo Delta. Quilo Cente Leos 80, decola da 17 com curva direita, saída coral. Frequência do controle em 11935. Acione o código 5533, Oscar Golf Kilo. Só confirmando 80 até 40 milhas após 085, né? Reporte pronto, táxi, Golf Kilo. O Roberta, o nosso Golf Tango, só põe a mudança está presente para dar na vida. Papa Tango, Oscar Golf Tango, voo instrumento cancelado ao 0833, mantenha condições visuais nível 095, chama agora o centro Recife, 126.85. Alterna 125 decimal 4. Chama Recife agora, 1.685, alternando 25.4. Muito obrigado, senhor. Um bom dia e bom trabalho. Um bom voo, acordar. Pesado, reporte alinhado, pronto, Kilo Delta. Golfo Tango está acionado, pronto para o táxi. Golfo Kilo, né? Golfo Kilo. Livre táxi, reporte para ingresso Kilo. Kilo, chamada para ingresso. Livre decolagem, vento calmo, Vitor Kilo Delta. Autorizado, reporte alinhado, pronto. Cabeceira no 7, Golfo Kilo. Kilo, camarada alinhado, pronto. Vitor, Kilo Delta decolado aos 37, chame controle em 11935, bom dia. Boa, muito obrigado. Bandial, Papa Tango Vitor, Kilo Delta. Papa Tango Vitor, Kilo Delta, contato radar na decolagem, sul para nível 100, na saída Gole, até Val após o direto Conquista. Aí, restante, atitude, Papa Kilo Delta. Livre da recepção vertical, Vitor Kilo Delta. Vou mantendo o perfil para uma centena direto, Vitor Kilo Delta. Alinhado e pronto, no 7. Autorizada a decolagem, o vento é calmo, Golf Kilo. Kilo iniciando. Kilo decolou os 40, controle em 1935, bom dia. 1935, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oscar Golf Tango, decolou no momento, 5533 acionado. Bom dia, confirmando o Oscar, Golf Kilo. Golf Kilo. Tango, Oscar, Golf Kilo, contato radar na decolagem, subo para nível 080 na saída Coral. Para o 80 na Coral, Golf Kilo. Romeu, Golf Vitor, bom dia, pronto, cópia. Para Irecê, uma centena até a terminal após 085, decola da 35, saída Momo Alba após direto. Frequência do controle 11935. Seu transponder 5535, Romeu Golf Vitor. Afirmativo, Romeu Golf Vitor na escuta. Olha o Papa Tango Vitor, aquele Delta. Delta controle. Eu estou vendo Delta propor a modificação da presente, manter nível lá no 085 até Vitória da Conquista. Nível 085? Mesmo. Tango Vitor pelo Delta, voo instrumento cancelado ao 0843. Mantenha condições iguais, nível 085, informa o estimado para pouso. Estamos nivelando no momento, 085, estimado de pouso está para 0935. Enviado 0935, Vitor Delta. Controle, o Oscar Golf Kilo está fazendo um pequeno desvio à direita para livrar formação aqui à flor. Autorizado, desvio, Oscar Golf Kilo. Kilo. Muito bom dia, Otan 3171. 3171, bom dia. Bom dia, por aqui, você poderia confirmar as condições da pista no momento? Ah, ok, no momento chuva, a tendência de operação por instrumentos, visibilidade está sendo reduzida no momento em torno de 4 mil, com um teto estimado agora em 1 mil pés, chuva moderada. A pista em uso é 1 no 0 em toda a extensão, ajuste do altímetro 1012, temperatura de 24 graus. O vento no momento permanece com variável com 2 nós de intensidade. Maravilha, obrigadão. Até já. Ok. Tomara que não mude para 28. Estamos verificando a situação. Mara, valeu. O meu Golfito, pronto, táxi? Livre, reporte para ingresso na pista, o meu Golfito.